animal! E o animal chega em Bragança, pra galera! Búfalo. Agora é a vez do búfalo. Búfalo. Agora é a vez do animal marajoara. E o nosso animal chega em Bragança, junto ao City Park Búfalo. O impactante ciclone, lançamento da revolução. E quem tá solteiro pode botar o bracinho pra cima. Quem vai amanhecer muito doidão, faz o chifrinho que não quero ver! Agora é a vez do animal marajoara. Chifrada. Desde que fomos criados nas místicas terras dos caruanas, temos conquistado nosso espaço com muita competência e determinação. Estivemos em terras distantes por esse Brasil afora, sempre levando a marca do nosso povo. O símbolo da resistência e da dignidade do povo do Marajó. Hoje temos a honra de sermos considerados a maior aparelhagem do Brasil. Bicho brabo que o teu domador chegou. Vem pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano. E a gente vai pra cima da galera. Quem se garante amanhecer, manda o doidão, bota o bracinho pra cima. A revolução chegou. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar. E gira esse lacinho, vai girando esse lacinho. E gira esse lacinho, vai girando esse lacinho. É assim, garoto! Deixa Mussolini. Deixa Mussolini. Deixa no solinho que o animal chega dando muita chifrada. Chifrada. Muita chifrada. Chifrada. E a torcida do Paysandu pode botar o bracinho pra cima que eu quero ver. Vem, vem, vem. Quem é Paysandu, bota o bracinho lá em cima. Não. Quem é do clube do Remo, faz barulho. Vai no batidão. Vai no batidão, vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. É assim. E na pressão, na pressão, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Solinho, deixa, deixa no solinho, deixa, deixa no solinho, e deixa no solinho, e deixa no solinho. Alô, Cleitinho do Pará! Bora pra cima, meu parceiro, pra cima, pra cima! Alô, Belly!

meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Pra sentar, pra sentar. Vamos pro Cassiano, assim, ó. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Oi? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem. Coelho. Boga do Brasil, boga. É doida. Vem tocar meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem tocar meu boga. Boga do Brasil, boga. Vai começar. Vem tocar meu boga. Vai começar o show, vai começar o show, vai começar o show. Porque o búfalo chegou, vai começar o show, vai começar o show. Vai começar o show, porque o búfalo chegou. Pô. A revolução chega, chega, chega. O DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O Cassiano é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. São Lucas! Santorini! Pro meu lado, pro teu lado! Pensa pra todo lado! Pro meu lado, pro teu lado! Pensa pra todo lado! Pensa pra todo lado! Pressão pra todo lado, todo lado, todo lado! Nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, saiu com o Cassiano e já ficou na fita, nera! Tu que era bandida, nera, tu que era bandida, veio Rafael Cassiano! Já ficou na fita, nera, tu que era bandida, falou que não se apaixona, vendo o Cassiano sequenciado, toma, toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora botar pressão, família, minimizar, minimizar. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, Cassiano. Dali, Cassiano. Dali, dali, dali, dali, dali, a chifrada. Dali, dali, dali, dali, dali, Cassiano. Dali, a chifrada. Dali, dali, a. Friborge, deixa cair, meu irmão, e não dá em nada. E vem a chuva. Nosso amigo Rodrigo Rezende, Cleve do Minizal, e também a Elinda aqui na área. Área, área. Ana Carolina, obrigado, Ninha, a Danúbio, Felipe, Edilena, a todo mundo aqui com a gente. Alô, Júnior da Friborge, meu parceiro. Meu parceiro. Fribote, a marca que veste os DJs do Búfalo. Parceiro Rafinha, obrigado pelo carinho, meu treinador Rafinha. E com a mulher do Bilho, minha joga bonita, alô Lucas. É muita pressão da galera. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Eu falei pressão, meu braço, meu braço. Obrigado, Marquinhos. Alô, Júnior. Meu gerente de marketing de Correia. Tá só passando pano no movimento. Agora, então joga, então joga. É com o Belém Júnior. Alô, Belém. Vai, malandra! Se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se chorar, desce, fica até o chão. Se rebola gostoso, limpa na minha olhada, te pego de jeito. Se começar engraçando contigo, é taca, taca, taca, taca. Se rebola gostoso, limpa na minha olhada, te pego de jeito. Se começar engraçando contigo, é taca. Júnior Santorini. Nosso parceiro Robinho Playboy também tá aqui marcando presença com a gente. Um abraço pra você, obrigado Robinho Playboy. Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy, Playboy bagulho tá louco. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, Júnior Santorini. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. E a torcida do Flamengo pode botar o Brasil pra cima que eu quero ver. Quem é do Megão? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem vai amanhecer muito doidão, faz barulho. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Vai! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas estão na fita, batatinha. Estão na fita. Mas quando ela chega no búfalo, na fita. Olha o que ela fala, Paulo, sem só. Ei, bandida. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro búfalo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. É doido, meu teus irmão! Amigos, teus amigos, sai pra lá. Teus amigos. Alô, Melri! Atenção, pessoal! Vamos dar início ao começo do princípio. Família Catapulta! Um abraço pra vocês que brigaram aqui com a gente, marcando presença! Obrigado, um abraço do Rafael Cassiano! Alô, DJ Rafael Cassiano! Rafael Cassiano, o DJ cowboy que traz do peito a marca Marajó! Alexander das produções! Preste atenção! Para, titio! Oxi! Que se fale, macho! Emocional, City Park lotado de ponta a ponta! E a gente detonando pra galera aqui na Lima, aqui na Lima, aqui na Lima! A revolução! Agora é Búfalo, a revolução! É tudo ao vivo pra galera! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Vai, vai, vai! Me tratava mal. E quem sabe canta assim, ó. Maravilha. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Lata as suas roupas, se o que quiser. Porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento. Parceiro Felipe, a Catapulta, obrigado pelo carinho. Meu amigo Manuel Santos também aqui com a gente. Obrigado, Marielle. Olha o Darlan, o Alvão, o Anderson, o Anny Costa. A todo mundo curtindo com a gente. O nosso Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A revolução. Está mil maravilhas. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Deixa na batida, deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Dia 15 de setembro tem a festa do Flamenguinho. E o bagulho vai endoidar, meu irmão. E quem toca é... A Revolução. Aí preparando que dia 15 de setembro o bagulho vai ser... Olha, por sinal, a gente vai formar uma seleção. Atacante Clailson, zagueiro Batata. O goleiro vai ser o Belém Júnior. Meio campo vai ser o Darlan. E a gente vai pra cima desse Flamenguinho. Mil conto aposta, meu irmão. Dia 15. Ivanildo, Arthur Serginho, tudo confirmado. Agora é... Agora é Búfalo, a revolução. Vai, vai, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Cassiano. Na batida, e deixa na batida, e deixa na batida. Quem sabe canta assim pro Cassiano, vai. Lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. A gente vai detonando em Braga City. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Pra te falar, quem sabe canta. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Alô, Titi? Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Sofrer, perder você. Olha bem pra mim, amor. Olha bem pra mim, amor. Não deixa eu ficar como estou, sofrendo com a minha dor. Alô, Titi! Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Em Bragança tem muito periquitinho, periquitinho. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega de lá. Gritou de boa! Obrigado pelo carinho! Valeu, Júnior! O DJ Lohan tá cheio de moral. E a Débora tão de boa, também tá aqui no Bull, falou! Eu sou mal, daqui a pouquinho tá lá, ninguém se afrouxa. Ai, DJ, isso não é legal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. E nosso amigo Alan Maia, também o Calu aqui com a gente. Um abraço pra vocês, com muito carinho, obrigado. Meu amigo Lucas, joga bonito. Alô, Rafinha! Alô, Bino! Acima do normal. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a puta que a puta te pega, te pega daqui, te pega de lá. Deixa no batidão, até porque o DJ Darlan já tá aqui do meu ladinho. Vai liberando o Darlan pra mim, meu sargento, que ele já chegou chegando. E o bagulho tá ficando doido, Darlan, de Bragança. Alô, galera de Bragança. Ô, gente, que satisfação muito grande poder estarmos retornando a Pérola no Caeté. Afinal de contas, é um povo que sempre nos recepciona muito bem, né? E aqui a gente reencontra os nossos amigos que fazem parte das nossas histórias ao longo, ao decorrer dos tempos. Agradecemos a toda a família Ciclone pela boa recepção. Obrigado a todos os DJs, parceiros e amigos, as nossas equipes, fã-clubes que por aqui se encontram. E ó, tá só no comecinho, viu, gente? Já já tem o show do Animal do City Park. Enquanto isso, Rafinha vai detonando, agitando, estremecendo tudo. Solta o som do City Park! Segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura. Alô, tio Chico, até o milênio. Vai segurando a pressão, que o negócio é no 18ão, garoto. Segura a pressão. Não é assim, é assim o negócio, ó. Sente só. Manda esse balde pra cá. E aí, DJ Darlan? Alô, Michel! O meu compadre Michel ali na reta. boa por ali com a gente. O Cuiarana desde ontem em Salinas. O Júnior da Friburgo tá de volta no som que ele gosta. Alô, Robinho Playboy. Família Mirinsal, garoto, garoto. Eu dou valor quando toca isso aqui, ó. O Búfalo. Agora é o Búfalo. Cerveja, meu amigo Alan, Wesley, bebê, obrigado Márcio também, o Márcio Pan, olha os amigos da Farra, meu amigo Rai, Tiririca e a Nalma. E aqui me quebra firma, obrigado Samuel, sempre está ao nosso lado, ao lado do meu grande parceiro Frank Gaba, exclusividade, o Gaba Saúde da Revolução. Obrigado Juninho do Frango. Alô, Sally Júnior! Louro Mix e Nildão dos Vingadores do Gelo. Lá no Cajueiro, Boa Esperança. O Baby do Lava Jato, Chobazão ali também. O que me fez sofrer. E a gatinha Letícia Bittercourt, não é isso, Wesley? Tá no pedaço, garoto! Essa vai pro Luke, essa joga bonito. Hoje é a forra da Andréia, viu? A volta do anzol aqui em Bragança. Corinthians, pá! Faz o chifrão, agora é a revolução. Faz um chifrinho, faz o chifrão, agora é a revolução. A revolução. Não importa o dia, não importa o lugar. Com você. Ela aí do Alto Paraíso. Meu amigo Ellison, Marlon do DVD. Obrigado pelo carinho também. Olha o Jefferson Silva, o Jean, o AP, o Ronaldo. Todo mundo marcando presença aqui na área. Meu amigo Alan, Jorginho, Vini, Castro. Vai na área, família sem futuro. Segura, Rodrigo Resende. Faz o chifrão. Agora é. Ai. Obrigado, você tem moral, viu, Rodrigo? Chifrinho, faz o chifrão. Agora é a evolução. É muito rock na tua cabeça. Alô, Costela! É muito rock na tua cabeça. Alô, Costela! É muito rock na tua cabeça. Alô, Costela! É muito rock na tua cabeça. É, garoto do. Rock na tua cabeça. É muito rock, Darlan! Param pra reparar. Estão ouvindo esse som. Batidão, vai. E deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. Que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, que o bagulho, bagulho, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco, Darlan! Eu tô curtindo o búfalo e ninguém fica parado. Eu tô curtindo o búfalo e ninguém fica parado. Giovanni da Cobra d'Água! Carol Cardoso, Lisandra! O Giovanni disse: sabe a onda agora, Darlan! É chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado. Bora, Cleber do Minizal! É muito chope, muito caqueado nessa revolução! É chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado, é chopi caqueado. Aí, Rafael Cassiano! Mas chegando no búfalo, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Melri! Que babatão pra batão grandão, que babatão pra batão grandão, que babatão pra batão, ai, babatão. Alô, Paulo do Golfe! Receba aquele abraço com muito carinho do Darlan. Afinal de contas, você faz parte da história. E agora você também é. Revolução. É o Paulo, é? Nossa, amigo Ivanildo. Zé Ruído, DJ Vinícius Souza, galera do Cafezal. Um abraço pra vocês. Em setembro, dia 15, festão do Flamenguinho. E vai ser mais ou menos assim, babá. Faz o chifrinho, é. Faz o chifrinho, é. Faz o chifrinho, é. Joga a mãozinha pra cima! lacinho, vai girando esse lacinho. E gira o lacinho, vai girando esse lacinho. Essa é a parada da mistura, funk com batidão. Mais um dia terminando e o... E essa marcou na vida do cabeludo. Cabeludo, já tá tudo combinado. E a galera aqui não para. Teleco, Johnny, Alan, socorro! Vai era Salles, Silva e a Sônia! Toda a GD aqui com a gente na área. Do Lulu da Resende, alô, Song da Fê! Da Fê! Na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Você manda me ficar no vento funk. Olê, olê. Tecno Machine. Joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima. Só quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é sincero? E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão, na mão, na mão. Quem já levou um chifre faz barulho. Quem já meteu um chifre bota o bracinho pra cima, vai. Gira o lacinho, vai girando esse lacinho. E gira o lacinho, vai girando esse lacinho. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai. Olha o João! Bora pra lá do golfe! Aumenta o som, meu irmão! Irmão, irmão! Falou! É muita! Chifrada! Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo! Na festa se divertindo! E por sinal, já decidiu ao vivo! Do DJ Fábio F10 na House Mix aí, tá legal? A chegar junto! Então já... ao vivo do DJ Fábio F10 na House Mix! Fazer uma perícia! E aí, galera, sucesso! Em toda mulherada é... Ela só dar o oh, alô, meu parceiro Genésio! Ela só dar o... Alô, Pi! Alô, Adriano! Pires, pires, pires! Ela só dar o é o Genésio! Ela só dá o sempre juntinho com o DJ Darlan. Obrigado, Adriane. Valeu. Você tá onde? Revolução. Vai, toma, sua gostosa. Toma, toma, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Tô possuída agora. Peraí. Uma dose rapidinho aqui, Darlan. Rapidola, rapidola. Agora, papai! Toma encaixada, me botada, da botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brava, depois volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele. Alô, Júnior da Freeboard, fala, Júnior! Fala, Júnior da Freeboard! Você está curtindo? Meu amigo Júnior, tô de boa, e a Débora, tô de boa aqui na Revolução do São sempre, sempre! Deixa no churinho, deixa no churinho, deixa, deixa no churinho, deixa, deixa no churinho, deixa, deixa, deixa, deixa. E na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, e deixa na batida, deixa, deixa na batida, e deixa na batida. Assim, garoto! jeito cê me deixa louca, botando a pira toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Cassiano não vai botar, Satanás não vai botar. Cassiano. Amigo Felipe, obrigado Darlan, Alvão, catapulta aqui na área. Olha o gerente Jean, obrigado Edson do Animal. Meu amigo Nenê, Nenê do Frango, humildinho do DVD, equipe Turbo Sound, Diogo Júnior. Entra no clima, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Abaixando, o Léo Castro e Elielson, Érica, aqui ó. O Nenê Vito, toda a galera aí com a gente curtindo o animal. Era da borracha, Gui, Peso, Lubu, falou o dedo, dando muita gelada. Bufo falou do Marajó. Aparelhagem mais ousada do Brasil. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha só na manha, vai. Ia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Rafael Cassiano. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve. Nosso parceiro Paulo do Golfe. Eu jogo, eu sei. Obrigado, Paulo. Mas nunca vou ganhar. Tamo junto sempre, meu parceiro. Olha os quebra-camas aqui com a gente. Hoje curtindo nossa revolução. Obrigado, Binho. Sempre, sempre. Alô, Lucas! E aí, Juninho Lima? Johnny Super. Olha o Tasso, Johnny do Táxi, o Matheus, a galera de Augusto Correia. Daquela chifrada poderosa. Olha onde eu vim parar. Chifrada. Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar, tudo certinho? No lugar do coração da princesinha não existia. Vamos curtir. Nada, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. A gente detona. Pra quem tá apaixonado, pra quem tá apaixonada, quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá de boa, quem sabe canta! Acabou, pra que só desenvolve o amor. Eu confiei, entreguei meu coração. Alô, Titi! Ei, tio! Vai não! Ele não vai, não. Será, meu irmão? Nessa vaga. Ele não vai botar o áudio daqui a pouquinho. Claro. Sempre. Parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Meu amigo Região Catapulta. Um abraço pra você. Obrigado, meu irmão. Parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho assim. Acelerou os BPMs e a gente vai detonando pra galera. Bora Wesley! Bora lá! Bora F10! Alô DJ Rafael Cassiano! Manda ver! Zezé, vem pra fiquinha! Thank you.

não faz assim comigo não. Oh. Olha o jeito dela, morena cor de canela. Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela. Olha o jeito dela, morena cor de canela. Pode morrer de paixão. E o Playboy tá aqui com a gente, né? Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado, corpo esculturado, beleza que Deus criou. Cabelos anelados, boca cor de... Bora pra lá do golfe. Vai envenenando. Não te afrocha, meu irmão. Sua cintura bem fininha, finadinha, vai descendo e enlarquecendo nos quadris de tentação. As suas pernas torneadas tão bonitas, pois qualquer homem... Eita, Bruno Lima! O titio Kleber dá maior valor quando toca, meu irmão. Sair pela cidade, pela rua procurar. Vou sair pela cidade, pela rua procurar. Uma moreninha bela, com os olhos cor de canela, para comigo morar. Gente, é o seguinte, quem achou a chave de automóvel Fiat? Traz aqui no Búfalo, né, Wesley? Que vai ser muito bem gratificado, tá legal? Você que achou a chave de um Fiat? Traz aqui no Búfalo, que vai ser muito bem gratificado. Alex Pop, meu parceiro, tamo junto. Junto. Calma, Alex Pop. Tem que dar pros Santos um pouquinho, meu irmão. Não deu pro Santos, é assim mesmo. Tu és bela como a flor. Eu te quero, moreninha linda, para ser o meu amor. Cuiarana Daniel do Cafezal. Dia 15 de setembro tem o Animal do Cafezal. Do Cafezal. É show do Flamenguinho Esporte Clube. Vai todo mundo invadir. Invadir. Só na quadra, vai. Aquele shot bacana, pai d'égua. Alô, Chupou! Ah, bagulho doido! Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores teria. Pega tu que tá aí, essa cana! Meu Deus, eu vou me esconder! Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você. Atenção, dono da chave do Fiat! A chave já tá aqui no Búfalo, viu? Traz logo o real! A gente vai beber tudo em gelada. Um pacote, pronto. Quero nossa vida só querer. Vem querer, meu bem querer. Tu me quer e eu te quero. Nossa vida só querer. Você me pega print. É da minha cara metade, eu completo você. Nossa felicidade só não vê quem não vê. É viver pra querer ou querer pra viver. Só aquecimento, vai. A gente se fala, se toca, se cala pra se pertencer. A gente viaja além do prazer. Nosso amor faz a moda pra não ser a maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio 2.